Ação e reação. Autor André Luiz. Nós estamos no 43º programa. Capítulo 9. A história de Silas. Muita gente está surpreendida. Já aprendeu muita coisa. Está vendo o que faz a avareza contra o espírito, convocado antes de reencarnar ao teste da riqueza, a ambição pelo dinheiro, leva a criatura a cometer as maiores desgraças. E depois que consegue, acaba assim como Silas. Nós vimos que o Leonel Olímpio, você já conhece o Leonel Olímpio, e o Clarindo estavam surpreendidíssimos com a história do Silas. Eles andavam obsidiando lá também por causa de dinheiro e herança. O irmão deles, o Antônio Olímpio, que já falecera, e que os assassinara quando receberam uma herança, né? Silas, a história é parecida, porque ele levou o pai à fraqueza total orgânica, ao desespero moral, montou lá um drama entre a segunda esposa de seu pai e um parente dela, um primo, que ela amara quando solteira, namorara quando solteira. O pai acabou morrendo e acabou envenenando a Ida, a segunda esposa. Silas conseguiu o que pretendia ser a sua felicidade, quer dizer, tudo. E aí se viu desgraçado. E acabou morrendo envenenado. Problemas de estômago. Estava na casa de uns amigos que lhe deram acolhida porque ele não suportava voltar a antiga mansão onde morara e praticara tantos desatinos e levara a desgraça a pai, madrasta e até mesmo o cínico primo Armando, porque ficou com karma pior, né? Ele foi lá na cozinha, sei lá, não me lembro agora, pegou lá um frasco, pensou que fosse um remédio para o estômago, era arsênico. Pronto, a lei de Deus já começou a funcionar. Mas não foi suficiente isso para a sua remissão, não. O remorso é só o primeiro passo. E o pessoal todo lá ficou pensando, os amigos que acolheram, que ele se suicidara. Não foi um acidente. Era a lei de causa e efeito funcionando. Então o Leonel, a certa altura, quando o Silas acabou de contar a história até o falecimento dele mesmo, Silas, perguntando ao assistente que emudecera qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Meu amigo Silas, voltará então para a carne assim tão breve? É para corrigir o que fez de errado, né? Os acham que a pessoa errou, fica, vai para o inferno eternamente. Deus formidável esse, hein? Por pior que tenha sido a criatura, por mais que viva 100 anos, que a eternidade inteira, sem ter a oportunidade de redimir-se, e João Evangelista diz que Deus é amor, que amor é esse? Já a reencarnação, me disse uma jornalista me provocando, a reencarnação, mas é bom porque a gente responde, né? Não seria assim um Deus malvado que se vinga dos filhos através da reencarnação? Eu digo, o que é pior? A reencarnação você tem a oportunidade de redimir-se, isso é mais de pai, né? Inferno você não tem vez mais. Ela ficou pensando. Depois da reencarnação, não é Deus quem pune ninguém com a reencarnação. Ele estabeleceu essa lei para que os filhos tenham oportunidade de quitar-se com a lei. Como você que deve a um banco, deve a alguém, e precisa pagar, e se esforça e paga, e depois respira aliviado, porque ficou libertado daquela dívida. Se a própria justiça humana preocupa-se em recuperar os criminosos, você vê, depois do iluminismo, não é? Trouxe a ideia do direito do cidadão, a justiça criou uma série de fatores penitenciários, isso e aquilo, tem procurado melhorar para ver se redime a criatura, se recupera a criatura. Que antes era naquela base da vingança pessoal, você sabe. Veio o direito do cidadão, aquela coisa toda, iluminismo, a revolução 1789, né? Foi um avanço. Se nós, seres humanos, demoramos tanto a nos levantar, a caminhar, e assim mesmo nos procuramos em tornar mais justa a justiça humana, como é que Deus vai ser assim tão tenebroso? O remorso é o primeiro passo, mas não é suficiente. É preciso que você faça alguma coisa que valha o remorso. Mas voltará então para a carne assim tão breve? Perguntou Leonel. Oh, quem me dera a aventura de regressar tão apressadamente quanto possível. Suspirou o chefe de nossa expedição, algo ansioso. Porque o devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível venha a encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos para encetar a difícil tarefa de minha liberação moral. Como assim? Perguntei emocionado. Que já é André Luiz, né? Sim, meu amigo, falou Silas abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos. O que muitas vezes apenas significa violência, crueldade, mas também aproveita a Hilário e a você, que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui, prosseguiu Silas, somos impelidos a recordar novamente a lição de Jesus. Ajudai aos vossos inimigos, porque sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Na terra, vali-me da fraqueza de Aida para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Seu pai? Referiu-se a seu pai? Inquiriu Hilário afoito. Sim, como não? Retrucou o assistente. Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora, nas esferas mais altas, estamos associados ao mesmo empreendimento. Nossa própria regeneração moral, em busca do levantamento de Aida, sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la. Sim, nós temos que reencontrá-la nos umbrais que cercam o planeta Terra, a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade. Meu genitor, envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas, e ambos, na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, nos recolherão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas e, consoante nossas aspirações, que o céu protegerá a face da misericórdia divina, serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço para consagrar-me à beneficência, nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma, os tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno e, não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano, é necessário o refazimento, quer dizer, ainda no plano espiritual, mesmo achando a ida, teriam que prepará-la para reencarnar. Sem dúvida, renascerá em franzino corpo físico junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas, psicoses que lhe marcarão a existência na carne sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Ser-lhe-ei assim não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. Meus irmãos, a confissão do assistente Silas valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, e talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Hilário, contudo, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo considerando: meu caro assistente, disse você estar aguardando em comunhão com seu pai a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender-lhe a alegação? Como? Porventura, com seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Sim. Sim. Confirmou o assistente Silas Tristonho. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda? Lhes guiam os planos para a reencarnação? Não conhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes o movimento no objetivo a alcançar? inegavelmente que o sabem. Ponderou Silas bondoso. Nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, qual ocorre entre os homens? Também aqui, o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. É, quer dizer, não adianta colar. Na terra, por muito nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere quando devamos expiar algum crime. E nossos melhores amigos não podem avocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tenha infligido ao próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Confere-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam-me a renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão, com mais facilidade, a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Intransferível. Leonel e Clarindo ouviam-no boquiaberto. Estavam de vir estar pensando, poxa, se um espírito que já chegou a essa altura como Silas, sacrificando-se por tanta gente aqui nesses umbrais, ainda tem que enfrentar essas dificuldades, o que estamos fazendo nós aqui? Estamos desgastando a nossa vida. Leonel e Clarindo ouviam-no boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste urgente. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora admirável mudança íntima. Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar. Mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito, não é isso mesmo? Sim, de certo, confirmou o assistente. Mas em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamos-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste. O inferno a exprimir-se nas zonas inferiores da Terra está repleto de almas que dilaceradas e sofredoras se levantam clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas. E a providência divina lhes permite a ventura de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento a lhes castigarem o coração em benefício das suas vítimas e dos irmãos cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram. Coisa importante, hein? Para que se reharmonizam tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Paguemos nossas dívidas, que respondem por sombras espessas em nossas almas, e o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.